Paz do Senhor. Mas que saudade, hein? Aqueles que são da minha geração vão entender o que eu quero dizer. Quando eu vejo esses jogos da Copa, me dá uma saudade daqueles que usaram muito bem o dom que Deus lhes deu e vejo que eles estariam muito bem resolvendo alguns problemas hoje. Que saudade de um Pelé, de um Rivelino, de um Garrincha, de um Didi, de um Vavá, de um Coutinho e assim tantos outros que deixaram marcas. Eu fiquei pensando que Jesus Cristo, antes de subir aos céus, falou com os seus discípulos. Pedro se antecipou e disse: Ah, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, dizendo: Nós vamos sentir saudade, o Senhor vai fazer falta. Eu fiquei pensando quantos de nós estamos usando bem os nossos dons a serviço do Senhor, que quando formos, será que vão sentir saudade de nós? Ah, saudade. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.